Olá, caros ouvintes, muito boa tarde para todos. Sejam bem-vindos a mais uma edição do nosso Nota 7 aqui no canal Onda Antena Web. Edição para segunda-feira, dia 18 de agosto de 2014. A edição de hoje traz-nos Peter Lee Johnson e uma cover do tema da Burkina Fasense, que agora também é dos Estados Unidos, Rihanna. Ela traz-nos, ou neste caso ele, violinista Peter Lee Johnson, traz-nos Only Girl in the World. Logo depois ouvimos os Yanni com Looking Glass. E mais uma música fantástica, sem dúvida. E por fim, Chu Reyes, aliás, se não está correto, Chu Reyes e Is Hollywood Mocambo Orchestra. A música chama-se Oiko Mambo. Vamos ouvir. São as três músicas que hoje tenho para os nossos espectadores aqui do nosso set. E voltamos a encontrar-nos amanhã às 19h aqui no canal 1 da Antena Web. Fique bem ouvinte, boa tarde para si e até amanhã.

Oye.